autorizado o início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Ciente. Claro. Whisky Juliet Alfa, solicito autorização para prosseguir reboque para pátio 1, posição 4. Está autorizado, até o portão 4, informe no término do reboque. Ciente, informarei. Whisky Juliet Alfa no término do meu reboque. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Salvador, Whisky Juliette Juliette. Prossiga. Muito bom dia. Whisky Juliette Juliette, Salvador, Whisky Juliette Juliette. 3 para o pátio, 04. Não entendi. Poderia repetir, por favor? É, do pátio 3 para onde? Pátio 1, posição 05. Sim, está autorizado o início do reboque. Chame para ingresso no pátio principal. Azul 9133, ponte 3 autorizado, chame para início táxi. Autorizado, chamará para início do táxi azul 9133. azul 9133 para o táxi com 100 a bordo, alterna Galeão e 5 horas de autonomia. Táxi via Índia e Alfa. Ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chama na frequência da senhorita, o azul 9133. Espero 10, azul 9133. 9133, autorizada a linha em decolar cabeceira 10, vento no 40 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, cabeceira 10, azul 9133. Do pátio 3, quanto vai ingressar no pátio 1, posição 05? Está autorizado até o portão 5, informe término do reboque. Para o término. Juliette informando o tempo de retorno para o pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Prato, bom dia. Bom dia. Do 9133, decola 29, chame controle no 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, bom trabalho. 9133. 33. Novamente a zona 9133, passa 1500, no perfil da Dael. E a zona 9133, contato radar na decolagem, submantém nível 360, Dael. Dael 360, perfeito.